gosto da polícia militar e da polícia civil. Eles nos protegem todos os dias da bandidagem que assola o Brasil. Eu gosto dos policiais, eles são legais demais. Eles vai protegem a gente da bandidagem. A bandidagem não está morando nesse país. Essa é a minha mensagem que eu dou para todo mundo. Todo mundo deve apoiar o policial militar também, porque eles são pessoas do bem.